e não importa o que vai ser. Não importa o que vai ser. Não importa o que vai ser, assim que tem que ser. Quem dá tiro leva tiro, quem tá vivo, alguma coisa em sua mente passa, passa, demorou, virou fumaça. Não importa o que vai ser, assim que tem que ser. Não importa o que vai ser, assim que tem que ser. Alguma coisa em sua mente passa, demorou, então desembaça. Morte e assalto é o que não falta. Derruba ele, mata ele. Justiça seja feita aos que se foram. Pensam em tão pouco, atiram tanto para nada e ninguém se importa se eles estão morrendo. Se a vida do crime é boa ou ruim, é você quem vai saber. Se assento o dedo, hoje não tenho medo. Amanhã posso ter ou mais. Reduto suburbano, enterro de marginais. Campo da esperança, lembranças enterradas. Com muito sua vida é boa, por muito pouca sua vida acaba. Não se deixe envolver, sobreviver é difícil. Tenho consciência muito bem do que faço, por isso estou vivo. Sou o cara certo, no lugar errado. Sentenciado por mil, por muitos considerados e mais. Ande em linha reta, não desande, é muito mais. E é assim que tem que ser. A verdadeira malandragem é viver. Não importa o que vai ser, assim que tem que ser. Quem dá tiro leva tiro, quem tá vivo, alguma coisa em sua mente passa, passa, demorou, virou fumaça. Não importa o que vai ser, assim que tem que ser. Não importa o que vai ser, assim que tem que ser. Alguma coisa em sua mente passa, demorou, então desembaça. E aí, bandidão, já tá na hora de acordar. Você não é malandro, não é porra nenhuma. De violência chega, não quero ver você caindo nessa cilada. Todos fazemos parte da mesma jogada. A todos que se foram, descanse em paz. Mas aqui a malandragem é tanta e eles querem é mais. Não se importam em ficar em minhas lembranças. Toda aquela história, brincadeira de criança. Tudo que eu vi, já passei, você não sabe. Não tire ninguém, não se atrase. Palavra-chave é a verdade em qualquer situação. Seja você malandro ou não, está aí o bem e o mal. Ninguém sabe para onde vai. Aí, alguém aí sabe onde está a paz? Onde está a paz? Passa batido por aqui, a guilhotina é certa. Se desespera os camarada de mente aberta. Só vê a cela e os malandro no baralho. Não sei qual é a sua, mas a minha parte eu faço. Ouro reflete e brilha nos olhos do vagabundo. Se transforma, carro de luxo, barão do fumo. Pacote altas horas, desacerto, cobranças. Acerto de contas, dinheiro, ganância. É mais ou menos assim, o começo do fim. Mitsubishi, Armani, uma festa Halloween. Um barraco na quebrada só pra bolar os planos. Ganhar alguma grana, talvez rachar um banco. Sincronizado, por um momento obcecado. Sem medo dos palácios, depois de vivos fracos. Tão ligado do perdido, um replay ao vivo. Fortalece os oprimidos, mesmo correndo risco. Se sair vivo, um juiz te espera. Te tranca numa cela, tchau tchau, barraco na favela. Coquetel de ferida, aí dispenso a dose. Fica longe da morte, mas bem perto dos cofres. Da samamba, fator X, cirurgia sobrado. Do mesmo lado, os parceiros coligados. É só um bang, boa sorte, escape da morte. O crime como base não segura o suporte. Suporte, suporte, suporte. Não importa o que vai ser, assim que tem que ser. Quem dá tiro leva tiro, quem tá vivo, alguma coisa em sua mente passa, passa, demorou, virou fumaça. Não importa o que vai ser, assim que tem que ser. Não importa o que vai ser, assim que tem que ser. Alguma coisa em sua mente passa, demorou, então desembaça.